Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita, desde 1999, levando até você a mensagem consoladora dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. No programa de hoje, nós temos a honra e a alegria de receber esse querido companheiro que hoje vai nos ajudar a refletir sobre o tema a fé. Fé, esperança e caridade, a trindade inseparável, é o tema do programa de hoje. E é nesse espírito de alegria que nós, então, convidamos o nosso querido companheiro Francisco Mourão a participar. Boa noite, Francisco, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Prazer é meu de estar aqui mais uma vez com você, né? E com todos os que estão conosco, para que a gente possa aí refletir um pouco mais sobre essa maravilhosa doutrina, aprendendo todos juntos. É realmente uma bênção para todos nós, né? O prazer é meu, viu? Sem dúvida, é sempre uma grande alegria fazer o programa com todos os companheiros, com você também, especialmente. Então, a nossa gratidão por você sempre responder ao nosso convite, tá? Integrar esse grupo com a gente para nos ajudar a cada nova edição do programa. Eu aprendo um pouquinho mais, sabe que eu sou o maior beneficiado, porque cada companheiro diferente que vem aqui, eu aprendo um pouquinho e algo diferente. E lá no final das contas, eu sou o maior beneficiado por isso, com certeza. Lembrando, é claro, que nós estamos aqui por você que nos acompanha aí a partir de seu lar. Então, a nossa gratidão. Lembrando que o programa Visão Espírita também é mantido por você. Então, são companheiros como você que ajudam a manter o nosso programa desde há muito tempo. Então, eu quero aproveitar, eu vou colocar aqui na tela, se você já nos auxilia de alguma maneira, como eu disse, a nossa gratidão. Se você ainda não auxilia, se quiser contribuir para a manutenção do nosso programa, lembrando que nós temos um estúdio, temos ali o condomínio do estúdio para pagar, aquisição de equipamentos também, conexão com a internet e tudo mais. Então, está passando aí na tela o número da nossa conta, né? Você pode fazer um Pix para financeiro, arroba União Rádio Web, e o número da conta está passando aí também. Não tenha pressa, não precise, esse vídeo vai permanecer aqui no YouTube, vai permanecer também no Facebook, para você que nos acompanha do Facebook, você pode voltar depois com calma para anotar aí. E eu quero aproveitar também e convidar você que ainda não se cadastrou para mandar uma mensagem para esse número que está aparecendo na tela aí, que é o 988778022. Esse é o número da nossa lista do Departamento de Comunicação da USE, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. É a USE que também mantém a União Rádio Web, que é o projeto onde o programa Visão Espírita é transmitido. Lembrando da União Rádio Web, se você não conhece ainda, vá lá na sua loja de aplicativos, né, se for Android, sobretudo, digite União Rádio Web, baixe o aplicativo. Lá no aplicativo você vai poder fazer várias coisas: ouvir uma programação ao vivo, né, repleta de músicas espíritas, músicas clássicas também, palestras, os programas Visão Espírita passam lá ao vivo durante o dia todo. O dia e a noite são 24 horas de programação espírita para você. Músicas espíritas belíssimas, eu diria, hein? Se você não conhece, baixe. Além disso, você pode assistir os programas Visão Espírita antigos, né, os que já foram transmitidos. Então, se você entrar lá hoje, já tem lá o programa de ontem, por exemplo, que foi transmitido ali no domingo também. E a vantagem é que pelo aplicativo você pode ouvir em segundo plano. Então você coloca o seu fone de ouvido ali, vai na academia, ouvindo o programa Visão Espírita. Você coloca o fone de ouvido, né, Francisco? Vai lá lavar a louça, vai lá lavar o carro, ouvindo o programa Visão Espírita. Porque nos tempos atuais a gente tem que aproveitar, não é mesmo? Cada segundo que a gente tem, né, para aprender um pouco mais e tornar a nossa vida melhor, com certeza. Francisco, já que falamos aqui do programa Visão Espírita, da União Rádio Web, quero convidar também quem está em Piracicaba para conhecer a Livraria Espírita Allan Kardec, que fica aqui no centro de Piracicaba. Você ouve a gente comentar alguma coisa, ou ler algum texto de um livro, e quer adquirir esse livro, vai lá na Livraria Espírita Allan Kardec. Era a antiga banca do Livro Espírita, que agora é Livraria Espírita. Rua Voluntários de Piracicaba, 583, loja 5, aqui no centro de Piracicaba. E se você está em Santa Bárbara do Oeste, visite também a Banca do Livro Espírita, mantida pela USE Santa Bárbara do Oeste, entidade que também ajuda, junto com você, a manter a nossa atividade no ar aqui. A Banca do Livro Espírita fica na rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória, a antiga Biblioteca Municipal. Muito bem, dados os recados aqui, né, as boas-vindas a todos. Aqui o pessoal está chegando aqui também. Francisco, Vladimir Bortolin foi o primeiro que passou, dando seus cumprimentos. Boa noite. Tarcísio Bortolin também está aqui passando. O nosso querido companheiro Rubens, que é o Rubão. Seja bem-vindo, meu amigo. Rose de Cássia também está por aqui. Karina Pinheiro é a minha querida, amada irmã, que está lá em Americana agora. Todas as boas vibrações, as irradiações dos espíritos de luz aqui que possam alcançá-la aí em Americana, minha irmã. A Regina Arruda também, passando, dando boa noite. Boa noite, Regina. E o Francisco Moretti, um companheiro que está sempre conosco aqui. Boa noite, Francisco. Obrigado pela companhia. Obrigado pela generosidade de todos vocês de permitir que sigamos unidos, que adentremos os lares de vocês, né? Agora seguimos todos no mesmo pensamento, que a luz divina, que os bons espíritos possam irradiar, e não só pensamento, nós possamos ser iluminados onde quer que estejamos agora. E para preparar o terreno, antes de introduzir o tema, Francisco, a gente vai ouvir a prece súplica na voz da Terezinha Oliveira. Vamos a ela. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Francisco, hoje nós vamos falar sobre fé, como já anunciamos. E eu queria aproveitar, antes de introduzir, né, o texto com o assunto, também para lembrar do nosso saudoso médico dos pobres. Hoje, dia 29 de agosto, é o dia do aniversário de Bezerra de Menezes, esse grande, importantíssimo, amoroso, esse nobre espírito de uma gigantesca envergadura moral, que esteve aqui encarnado, que nos serviu e tantas lições de caridade e de fé nos legou. Então, parabéns ao nosso querido e saudoso Bezerra de Menezes, ele a quem nós invocamos ainda em muitos momentos, sobretudo pelo fato de ter sido médico enquanto encarnado, sobretudo diante dos problemas de saúde. Ele tem as suas equipes espirituais que continuam a nos atender. Então, muito obrigado, doutor Bezerra, por tudo que tem feito por nós. Francisco, quer falar sobre o doutor Bezerra? Ah, eu acho que daria um programa, talvez só uma série de programas. Realmente um espírito muito elevado, né, de elevada envergadura moral, como você falou. É muito apropriado a gente escolher o tema de hoje, fé, né, por conta de tantas virtudes, né, que o Dr. Bezerra carregava, entre elas é uma fé muito forte, né, o que o deixava assim, muito sereno, muito tranquilo, né, em relação às suas ações durante o dia, né, no dia a dia. Né. Então, realmente, um irmão ao qual devemos render realmente muitas homenagens e, ao mesmo tempo, mirar, né, no exemplo dele para que nós possamos seguir adiante. Né. Às vezes a gente mira em Jesus, que está tão longe, né, das nossas virtudes, né? A gente pode mirar no irmão que está um pouco mais próximo, né? Que está muito longe, né, da gente, mas que, de alguma maneira, está mais próximo do ponto de vista temporal, né? Do cotidiano, né? Brasileiro, né? Verdade. Que tantos bons exemplos nos deixou, né? Pois Então é é. isso. Francisco, assim, eu lembro do Bezerra, uma das coisas que mais me impressiona na história dele, né, é saber que após o desencarne, ele foi convidado pela elevação que ele já tinha conquistado, alcançado, ele foi convidado a fazer morada num planeta mais elevado. Não num planeta que ainda, né, predomina o orgulho, o egoísmo, as mazelas, como o que a gente vive hoje aqui. Ele foi convidado a ir para um planeta feliz. O que ele fez, Francisco? Ele negou. Ele Solicitou pediu. autorização para permanecer. Solicitou autorização, né? É, ele pediu, não, você não deixa eu ficar porque eu quero ajudar eles. Eu quero ajudar eles. Eu acho que ele vivia esse momento de realização, de felicidade, né? Tamanha, ele vivia aquilo e ele queria que as pessoas também sentissem aquilo. Então é maravilhoso entender que ele está aqui por amor realmente. Então, quando pedimos, realmente nos esforçamos, nós nos conectamos com ele e com com toda a sua equipe, né, de espíritos que atuam aqui conosco. Muito bem, mas vamos falar então de fé, e para isso nós selecionamos aqui um breve texto de Emmanuel, da obra Tocando o Barco. O nome do texto é Dois Anjos. Então, vamos seguir com os comentários do benfeitor espiritual. A fé ilumina. A caridade socorre. A fé clareia o caminho. Não basta confiar, é indispensável servir. Não vale contemplar apaixonadamente o céu. É preciso habilitar-se a criatura a fim de alcançá-lo. A fé ardente, sem obras que lhe revelem a grandeza, pode gerar o fanatismo que separa e destrói, ao invés de enlaçar e construir. A caridade, sem esperança que lhe assegure persistência de ação, pode cair em plena sombra entre o cansaço e a indiferença. Quem reconhece a paternidade do Criador sente-se na posição de hóspede no mundo, mobilizando os recursos de que dispõe em benefício daqueles que o cercam, aprendendo que tudo na vida é empréstimo da providência misericordiosa, a cujo infinito amor devolveremos hoje ou amanhã os patrimônios que usufruímos. Por isso mesmo, o coração que realmente confia em Deus espalha os dons que retém, guardando na caridade e na fé as margens da senda que lhe cabe seguir, à procura das riquezas reais da vida. Não cultiveis a fé sem obras, e nem te apegues às obras sem fé, na complementação do cristianismo de que te fizeste seguidor. Deixa que a fé ensine, através de tuas palavras e exemplos, e que a caridade se manifeste, através de tua mente e de tuas mãos. Confiando na divina sabedoria, sublimarás o cérebro, inflamando-o de idealismo superior, e prestando serviço aos outros, em obediência à divina bondade, iluminarás o coração, transfigurando-o em sinal radioso sobre a noite do mundo. Esclarece e auxilia. Conta com o amparo do Senhor, sem desamparar aos irmãos de jornada. Conserva o tesouro de tua confiança na vitória do bem, convertendo-o em bênçãos de fraternidade por onde transites. A fé viva é o anjo que conduz as almas enobrecidas da terra para o céu. A caridade é o anjo que desce do céu para a terra, ensinando os homens a transformar o mundo em paraíso. Fecha aspas para Emmanuel. E depois desse belíssimo texto, eu convido aqui o amigo Francisco. Francisco, com toda a liberdade, para você fazer um comentário mais amplo, né, da abordagem de Emmanuel aqui sobre o item fé e caridade. Wilson, como sempre, né, um texto riquíssimo, né, que daria aí condições para a gente fazer aí um seminário, né, e que, sem dúvida, eu procurei até anotar aqui alguns pontos, né, que Emmanuel chama atenção nesse texto, né, mas que não há dúvida que ele se baseia, acima de tudo, nos fundamentos do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que trata sobre esse tema fé, né, sobre esperança, sobre caridade. Algo muito importante, que inclusive em todos os nossos programas, iniciamos o nosso programa com a oração de Terezinha Oliveira, na qual diz assim: olha, falte-me tudo, Senhor, não me deixa faltar a fé. Né? Naquela certeza de que aquele que tem fé, ele já entende que a fé é seu único e maior patrimônio, né? Daquilo que realmente ele pode entender, de que dentro desse processo de desenvolver a fé em si mesmo, não há dúvida que todas as outras dificuldades ou carências ou qualquer tipo de falta pode ser superada, né, de uma maneira digna. Não que ela não vá ser sentida, não que ela não vá ser sofrida, mas caminhar sem fé é absolutamente desesperador. Né? É trágico. É trágico, porque caminhar com fé é difícil, imagina sem fé, né? Então, Emmanuel destaca uma série de pontos, né? Pelo que eu entendi, né? Ele dá um nome a dois anjos, né? O primeiro de fé e o segundo de caridade, né? E começa a descrever sobre a característica dessas duas virtudes maravilhosas, né? Nas quais todos nós estamos aí, eu diria, fadados a desenvolver, fadados a acumular em nós, né, essas virtudes importantíssimas, né, e que realmente caminham aí de mãos dadas, vamos dizer assim, né, elas para serem o que são, precisam uma da outra, né, precisam de um desenvolvimento mútuo, conjunto, né, e, em especial, essa questão da caridade nos chama a atenção para que a fé, no sentido de apenas crer, não é suficiente. A fé precisa ser acompanhada de uma ação no bem, de uma ação, de uma fé operante, né? De uma fé que trabalha, não é aquela fé que simplesmente aguarda. Então, a esperança, né, que é uma filha da fé, ela não é uma esperança parada, estagnada, no sentido de aguardar que algo aconteça. Né? Então, a fé verdadeira é aquela fé que continua em movimento. Ela está em movimento. Ela tem a esperança, mas ela se movimenta. Ela tem a esperança, mas ela busca em si, né? Aquele irmão busca em si mesmo forças, mobilizar forças, recursos, os mais diversos, para vencer o obstáculo, e ele busca também se conectar com a espiritualidade para que ele possa ser adequadamente inspirado a também seguir adiante diante dos seus desafios. Não é algo que é parado. Né? Outro ponto importante, né, quando ele destaca, né, e quando ele detalha um pouco mais os aspectos da caridade, ele fala que a caridade tem que envolver mente e mãos. Muito lindo isso. A caridade tem que envolver mente e mãos. E aí a gente pode desdobrar isso por tantas questões, né? O que mais veio, assim, né? Pelo menos para mim, né? Quando Emmanuel fala assim, caridade tem a ver com mente, uso da mente e das mãos. Mente tem a ver com as nossas crenças, os nossos preconceitos, os nossos julgamentos, né? Todas essas questões que, se de uma forma mais vigilante nós pudéssemos controlar as ações da mente, só isso já é uma tremenda caridade. Nós, espíritas, entendemos isso, que ao colocarmos a mente em movimento, nós estamos produzindo material psíquico, e esse material psíquico impressiona o fluido. Sem dúvida, vai impressionar esse fluido e vai interferir por um desbalanço ou por uma harmonia daquelas questões todas, né, que estão envolvidas. Então, assim, caridade é isso. Inclui isso. Né? Inclui a nossa mente, no sentido de entender que somos filhos de Deus e que o outro também é, que o outro carrega tantos direitos como nós carregamos, direitos, inclusive, de escolher a vida que lhe convém, de experimentar os destinos que desejar, sofrer as consequências que quiser, e nós não temos muito a ver com isso. Só aí já é uma grande caridade, quando a gente para de controlar algo que não devemos controlar, ou que nem podemos controlar, que é o livre-arbítrio do outro. E a caridade continua nas mãos, né, Wilson? No trabalho. Ó, eu vou colocar uma frase na tela aí para você sobre a caridade do texto. Dá uma olhada nessa frase, Francisco. Olha que coisa linda. Olha. Ó, é essa daqui, olha. A caridade sem esperança que lhe assegure persistência de ação pode cair em plena sombra entre o cansaço e a indiferença. Porque a caridade, né, pelo que a gente entende aqui, ela não resiste sem a esperança. E a esperança é filha da fé, né, Francisco? Pode falar um pouco mais sobre isso. Sim, sim. Eu ia falar um pouquinho mais sobre a esperança também, que tem que estar complementando, logicamente, esse tripé, vamos dizer assim, da nossa sustentação moral perante todas as questões da vida. Mas, como volto a dizer, a esperança não é aquela que simplesmente espera, que simplesmente aguarda. A esperança tem a ver, logicamente, com o bom ânimo, né? Com a boa expectativa, mas que não fica só nisso, né? Que tem a ver com a persistência, como está falando Emmanuel, no sentido de bate na porta, tem que bater na porta, tem que repetir o ato, tem que persistir, tem que insistir, no sentido de sermos disciplinados numa ação que queremos realmente realizar. Né? Então, nesse sentido, esperança é importantíssimo também, como um atributo, como um filho da fé, que junto com a caridade, não há dúvida, complementa tudo aquilo que nós entendemos como a fé mais completa, né? A fé verdadeira. E é interessante, né? Porque realmente, sem esperança, não tem caridade. Não tem caridade, porque como que você, se você não acredita, não confia que o objeto, né, a pessoa, aquilo que é o foco, né, o alvo da sua caridade, se ele não pode superar aquilo de alguma maneira, se não tem saída mesmo, ou seja, como nós comentamos antes de entrar ao programa, se não faz sentido nada daquilo, mesmo aquele sofrimento que ele tá submetido, ou que você está submetido, se não faz sentido, se não há esperança, não tem porquê caridade. Vire realmente o mundo de cada um para si. Então, com base nisso, se compreende, né? Porque a caridade só existe quando existe fé. E aqui a gente não fala exclusivamente, né, Francisco, de uma fé religiosa somente. E eu queria até passar para você novamente, Francisco, mas para falar sobre um aspecto da fé. E para isso eu quero citar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19, no item 11, um pequeno trecho que diz o seguinte, abre aspas. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Fecha aspas. Vou colocar na tela também aqui essa frase, Francisco. É maravilhosa, né? Então, Wilson, acho que tem muito a ver, né, com um dos pilares da doutrina relacionados à fé raciocinada, né? E tem a ver com... E as pessoas acabam deturpando, distorcendo, né, como fala de raciocínio, como sendo de razão. Isso não seria um atributo da fé, ou não seria uma fé verdadeira. A fé raciocinada é aquela que, justamente, você acabou de dizer, tem que ter um sentido para as coisas. Tem que ter uma razão para as coisas. Logo no início, né, do estudo da doutrina espírita, Kardec comenta que Deus é infinitamente justo e bom. Portanto, todas as suas obras devem ter uma causa justa e boa. E a gente não pode ser só justo sem ser bom, e não pode ser só bom sem ser justo. As coisas têm que ser complementares, né? Então, nesse sentido, eu acho que esse trecho também nos chama para refletir sobre isso. Né? Amai a Deus, mas sabendo por que o amas, né? No sentido de entender que realmente somos filhos dele e que entendemos que isso tem a ver com as questões ligadas ao reconhecimento de como estamos aqui, como fomos criados, qual é o nosso caminho, qual é o nosso destino, como deve ser esse caminho. É um caminho simplesmente esplêndido, onde nós já conhecemos tudo e já ganhamos todos os talentos e virtudes? Ou nós temos que conquistar isso? Por uma escolha do Pai. Foi o Pai que escolheu isso. Ele nos criou e ele estabeleceu isso como sendo uma condição para que a gente cresça, como sendo uma condição para que a gente se desenvolva e seja mais feliz. E colocou uma métrica, colocou uma referência nisso. Uma referência de dor. Quando nos afastamos das leis as quais devemos cumprir, buscar, treinar, praticar, nós temos um desconforto, né? E esse desconforto nos leva a uma corrigenda automática. Agora, as vicissitudes da vida nos levam, logicamente, a essa reflexão, a compreendermos que temos inteligência e temos capacidade de acumular talentos para superar essas dificuldades, né? Talentos como a paciência, como a tolerância, né? No sentido de entendermos essas questões todas, para que possamos, ao superar isso, entender que somos, continuamos sendo como sempre fomos, mas de uma forma diferente, transformada, mais resilientes, mais adaptados, mais fortes. E na certeza de que sempre vamos encontrar em nós forças para superar uma tarefa que está sendo colocada diante de nós, um desafio que está sendo colocado diante de nós. Sendo Deus justo e bom, ele nos coloca muitas vezes dificuldades as quais a gente imagina que não seria possível superá-las, e nós as superamos. Nós a superamos, com a ajuda dos recursos que nós já carregamos, com os recursos daqueles que estão conosco, né, e com a própria espiritualidade. Não sei se era mais ou menos isso que você gostaria que eu abordasse, mas a gente pode abordar isso sob tantos ângulos diferentes que você fica à vontade para complementar, Wilson. Claro, claro. Não é nenhuma complementação, é porque o tema é muito amplo, realmente. Mas eu queria que me ater nessa questão do sabendo por que o amais, que a gente geralmente, quando fala em fé, surge imediatamente a ideia de acreditar, né, em algo. E olha que interessante, acreditar é crença, está no campo da crença. Conhecimento está no campo do saber, do conhecer. Então, a crença é uma parte, diria que fosse uma fase para o conhecimento. Você acredita em alguma coisa, mas só a partir de uma experiência você passa a conhecer mesmo aquilo. Olha que interessante. Então, quando você pergunta para alguém, você tem fé? É comum a pessoa falar, eu creio em Deus. Mas isso é uma crença. Crença é baseado, às vezes, em observações. Segundo os filósofos, né, tem quatro maneiras de se absorver conhecimento. Seria o conhecimento empírico, que é aquele que você absorve pela experiência, pelo convívio com as pessoas, pela observação. Seria o conhecimento filosófico, aquele que você busca pela abstração, que você começa, né, a pensar e nas possibilidades e produzir, né, um suposto conhecimento ali. Existe o conhecimento religioso, que é o dogmático, né, esse você não pode discutir, é o religioso, que ele é imposto, ou por meio de uma revelação, alguma coisa, e existe o conhecimento científico. E eu gosto de uma definição de ciência, Francisco, é muito difícil, né? Você bem o sabe, definir ciência em si. Mas tem uma definição de ciência que eu gosto muito, que é: ciência é uma forma segura de obter conhecimento verificável. A ciência é verificável. E o Espiritismo, ele é científico nesse sentido, né? Porque aquilo que veio para a gente, para explicar Deus e tudo mais, não foram simplesmente propostas filosóficas, foram verificadas. Kardec verificou, né? Você até poderia falar para a gente, Francisco, um pouco sobre como, né, Kardec nos ajudou nesse sentido. Porque, como você disse, a fé raciocinada, para alguns, né, não faz sentido, porque fé não é baseado em conhecimento. Mas nós, espíritas, acreditamos que faz todo sentido. Mas só faz sentido para a gente porque a gente tem Kardec, né? E como, então, essa fé pode ser baseada na ciência? Como Kardec se propõe? Qual é a ciência de Kardec? Né? Em que aspecto a doutrina espírita é científica? Qual é o método científico, Francisco, utilizado pelo Espiritismo que torna verificável esses conhecimentos que não são apresentados? A palavra verificável é segura. Falar verificável, né? Porque na ciência, vamos dizer assim, tradicional, né? Nos aspectos científicos tradicionais, a gente pode repetir um experimento de acordo com a metodologia que a gente usa, né? O experimento tem que ser reproduzível, né? Quando a gente lê um artigo publicado, a gente lê a metodologia do artigo, em qualquer lugar do mundo a gente teria possibilidade, ou teria que repetir os mesmos resultados, fazendo os mesmos métodos e assim por diante. Quando você fala verificável, é diferente, porque realmente a gente verifica a existência de um fenômeno totalmente comprovado por meio de diversas ocorrências, que são as comunicações dos espíritos, né? Então, Allan Kardec, de uma forma muito ordenada, muito disciplinada, né, primeiro verificou que era uma comunicação inteligente, que não devia ser uma comunicação ao acaso, não era algo ao acaso, né? Que por trás daquela comunicação existia um princípio inteligente, existia algo inteligente que dialogava, né? Que pensava, que sentia, né? E que para que isso fosse realmente verificável, como você falou, ele estabeleceu um método de comunicação universal e de, vamos dizer assim, conferência universal dessas informações, né? Ele começou a estabelecer contato com esses comunicadores, com os médiums, através de cartas, né? Não tinha internet naquela época, né, Wilson? Acho que é isso que você quer que eu converse um pouco com os nossos ouvintes aqui, né? Então, como nós podemos acreditar, por exemplo, na resposta daqueles espíritos? O que ele fazia? Ele tinha contato, talvez, com centenas de médiuns, né, localizados em toda a Europa, Estados Unidos, mas os médiuns não tinham comunicação entre eles, né? Então, ele fazia uma determinada pergunta, né, para esses centenas de médiuns e obtinha uma resposta, né? E observava que a resposta era coerente, né? Era uma resposta similar. Às vezes tinha modificações assim, na palavra, tal, mas o seu conteúdo né, era parecido, né, mostrando que devia ter uma mesma fonte se conectando, né, com todos esses médiums, né, para passar essa mensagem, né. Então, nesse sentido, realmente o Espiritismo é verificável nesse ponto, né, que existe uma coerência, existe uma lógica, né, algo que realmente é lógico, é racional, né, que faz sentido, como estávamos falando agora há pouco, né, sendo uma prova, vamos dizer assim, eu vou dizer uma prova material, né, quase uma prova material, uma evidência material fortíssima, que mostra que realmente existe a espiritualidade e existe a comunicação com essa espiritualidade. Existe isso. Existem dois planos e esses planos se comunicam, né? Então, nesse sentido, o Espiritismo não é o Allan Kardec em si, né? O método que Allan Kardec usou, né? Todo esse veículo, né? Essa doutrina que ele escreveu, dizendo que nunca que era dele, né? Que sim dos Espíritos, né? Isso auxilia muito o desenvolvimento da nossa fé, porque preenche esses outros pilares que você estava falando, né? Que é aquela fé científica, ou aquela fé mais empírica, né? Que não é só aquela fé, eu creio porque creio, ou eu creio porque me disseram que é. Sim. Não, não é. Você está olhando o fato, você está lendo, você está verificando, e você está raciocinando, dizendo, não, isso faz sentido. Todo sentido, né? Se isso faz sentido, né? Eu creio não apenas numa crença, porque simplesmente me disseram, né? Mas eu adquiro. Eu adquiro conhecimento, exatamente. Eu adquiro um conhecimento acerca disso, né? Então, realmente é algo mais consolidado, algo mais forte, né? Algo que realmente deixa sem dúvidas, né? No que sentido, não, existe, isso existe. Né? Isso faz parte, inclusive, né, Wilson, da evolução da história da humanidade, né? Quantas crenças a gente tinha que hoje foram derrubadas, né? E hoje a gente acredita, de fato, conhece de fato, né? Eu vou falar assim, por exemplo, a bactéria, né? Sei lá, quantos milhares de anos atrás as doenças sempre existiram, mas se eu conhecia a bactéria, hoje se sabe, se olha a bactéria e tal, e vê. Então são essas questões que eu acho que vão desenvolvendo, né? E há aqueles que acreditam, né, que a evolução dessa fé vai ser tão grande, né, a evolução desse conhecimento, melhor dizendo, vai ser tão grande, que é muito provável que daqui a alguns anos a gente entenda que a reencarnação, por exemplo, seja um fenômeno biológico. Deixe de ser, né, algo assim que você fala, não, né, só alguns acreditam, acham que é verdade e tal, porque a gente está caminhando para a comprovação de tudo isso. De uma Francisco, forma realmente... Eu estou imaginando aqui, já imaginou, ó, já pensou num tempo, né, que você tem um dispositivo aqui, como se fosse um celular... Você recebe uma mensagem assim, olha, mãe, aqui a avó está dizendo que ela vai reencarnar, viu? Está marcado para o ano que vem. Já imaginou? Quando a gente tiver contato realmente com o plano espiritual, que esse intercâmbio se estabelecer de uma forma mais acessível a todos, que coisa! Eu nem sei se, de fato, isso vai acontecer, no sentido de ser útil, né? Se for útil, né, para a gente ter essa informação... A gente vai acabar tendo essa informação realmente, né? Mas mesmo que a gente não tenha, né, Wilson, isso não anula o fato. Não, o que eu estou propondo, é uma aproximação entre o plano físico e o plano espiritual. Vai ter. Coisa que nós temos, né, informações de planetas mais elevados, que essa relação é mais próxima, ou seja... Em outras palavras, né, Wilson, a comunicação vai se aprimorar. Isso, né? Seja, ela vai se afinando, né? Ou seja, o plano material se espiritualiza, né? Essa comunicação vai se tornando cada vez mais eficiente, isso, né? Exatamente. Mais nítida, né? E a gente vê isso dentro da história do Espiritismo. Começou primeiro com batuque, com batucada, com batida, isso. E depois com um cesto, né? Depois foi para a mão do médium. Hoje é a voz do médium de uma forma direta, né? Então, você assim, veja, Francisco, não é à toa que Kardec classifica a intuição como o tipo de mediunidade mais avançada. Sem dúvida. Não é? Isso tem muita relação com o que a gente está dizendo. Ou seja, quando nós encarnados aqui na matéria pudermos intuir corretamente, nos conectar adequadamente com os espíritos para nos ajudar nas questões, né, nas dificuldades que enfrentamos. Vamos dar um exemplo. Tem várias histórias, aquele livro Lindos Casos de Chico Xavier, tem muitas histórias do Chico, né, de situações do cotidiano que ele atravessa e que tem Emmanuel do lado, orientando, falando, né? E tem uma situação muito interessante, que ele está indo apressado para o trabalho, por exemplo, e uma senhora o interrompe ali, pedindo auxílio para interpretar uma receita médica que ela não entendia. E ele, naquela hora, fala: olha, eu estou atrasado, minha irmã, não posso agora te dar atenção, mas assim que eu voltar do trabalho, eu paro aqui para te ajudar, e segue o caminho. Nesse momento, Emmanuel o interpela e diz: Chico, são só 5 minutos, né? Que custa? Aí o Chico para, volta lá, ajuda a senhora, fala: ah, eu sabia, Chico, que você não ia me deixar na mão, você, logo você, né? E ajuda lá, interpreta para ela, conversa e volta, vai caminhando para o trabalho. Quando ele caminhava, Emmanuel diz para ele: Chico, olha para trás. Quando ele olha para trás, ele vê como que um raio de luz que saía daquela mulher e que alcançava ele, que o alcançava onde ele estava, né? Então, é um exemplo, né, da comunicação para uma pessoa como Chico Xavier. Você imagina se todos fôssemos Chicos, tivéssemos esse contato com o plano espiritual. É bem provável que a gente fazia bem menos besteira, viu, Francisco? A gente chega lá, eu acredito. É questão de merecimento também, né? Uma hora a gente vai ter esse merecimento de poder ter essa conexão mais eficiente. Eu acho que a gente se esforça, e eu acho que, inclusive, o desenvolvimento da fé faz parte de tudo isso que a gente está conversando, né? É, eu acho que não há dúvida que essa questão da fé é algo que a gente constrói, né, Wilson? A gente vai construindo através da vivência, através dos fatos que a gente observa, através dessa sabedoria ou desse conhecimento que a gente adquire, como a gente estava falando agora há pouco. Ela não nasce, a gente não pode injetar fé no outro, né? Ela não é hereditária, não tem nada disso, né? Então, realmente é um patrimônio totalmente individual. Não tem como a gente transferir, né, fé. Nesse sentido, é uma construção, né? É sempre uma construção, como qualquer outra virtude. Uma virtude que você constrói. E falando ainda da fé, né, Francisco, da fé, do conhecimento que é a fé espírita, eu me lembrei aqui daquela famosa frase utilizada aí, nem sempre de forma muito, muito bem posta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, lá, João 8,32. Veja que ele está falando aí, conhecereis. Está falando de conhecimento. João fala de conhecimento. Né? João não fala de crença. Né? Acreditarás na verdade e ela vos libertará. Né? Não, ele fala: conhecereis a verdade. Isso é, você vai alcançar um conhecimento, e a partir desse conhecimento você se liberta das mazelas, dos sofrimentos, da dor, né, dessa vida. Porque quando você conhece, fica tão mais fácil você compreender o resto, né? Você compreende o porquê das coisas, a razão das coisas. Fica tudo muito mais fácil, né? Não no sentido de que os problemas vão sumir. Não, mas a forma como você vai olhar para esses desafios muda completamente, não é? Então, é nesse sentido que eu acho que o desenvolvimento da fé, junto com a esperança, com ações de caridade o tempo todo, é isso que vai nos libertando, inclusive, do sofrimento, né? Porque às vezes a gente sofre, para não dizer quase sempre, por ignorância, né, Wilson? Faz parte da nossa... Eu diria sempre. Sempre. A gente ignora alguma coisa, por isso que a gente sofre. Por isso que a gente sofre, porque quando a gente conhece a verdade, a gente fica livre, inclusive livre do sofrimento, que é o principal. Exato. Né? Que não é nenhum plano divino a gente sofrer. Pelo contrário. Não. Pelo contrário. Uma condição temporária, né? Uma condição temporária. Exato. Reflexo da nossa condição. Francisco Mourão. Muito interessante da nossa conversa hoje, viu, Francisco? A gente precisa de tanta... Dá para desdobrar por vários cantos, né, Wilson? Dá. E, olha, e assim, nos dias que a gente vive, né, a esperança que você tanto falou é imprescindível. Não dá para ser feliz sem esperança. Sem esperar que alguma coisa melhor aconteça. Mas é claro, né, baseado na operosidade, né, numa fé laboriosa, que trabalha, que busca, que faz, e faz porque, porque compreende, né, porque tem conhecimento de como as coisas se operam. Né, essa fé de verdade. Mas Kardec também, nesse capítulo, Francisco, ele fala sobre a fé humana. Olha que interessante isso. Então, a fé humana, ele vai estabelecer como uma confiança, como uma autoconfiança. Ou seja, eu vou realizar uma atividade humana mesmo, no meu trabalho, por exemplo, eu acredito, eu confio na realização que eu vou empreender. No entanto, ele faz uma diferenciação, ele coloca um peso, tem que tomar cuidado com essa fé, né, essa autoconfiança não se confunda com presunção. Francisco Mourão. Olha, eu acho que isso é o ponto-chave, né, da nossa conversa de hoje, né? Porque a fé humana é absolutamente necessária, né? Não é nenhum problema, não é nenhum pecado, não é nenhum nada disso. Pelo contrário, né? O nosso Pai, ele deseja que nós tenhamos autoconfiança, tenhamos um senso de dignidade, no sentido de entendermos que já somos capazes de realizar tarefas. Nesse sentido, a fé humana, ela mobiliza, Wilson, recursos que nós já temos. E faz todo sentido. Experiências, conhecimento, tudo aquilo que a gente já conversou, isso faz parte da mobilização ativa mesmo desses recursos. Tá? Agora, onde isso chega no limite da presunção, do orgulho, da vaidade, de se achar mais superior, é no sentido de que você acha que você é autossuficiente para tudo. Aliás, o ponto-chave da fé, pelo menos eu vou dar até uma opinião mais pessoal, tem a ver muito com essa questão de até onde eu vou... Humildade mesmo. Né? Até onde eu vou e até onde eu entrego. Até onde eu vou, até onde eu entrego. E em todos os momentos tendo esperança. Quando eu falo entregar, não é não ter, perder esperança. Não, não, não. É no sentido assim, agora eu tenho que agir, agora eu tenho que aguardar. E nos dois momentos, Wilson, esperança. Entendeu? Então, quando a gente tem essa sabedoria de falar agora é o momento de aguardar, é o momento de humildade. É o momento de falar, não, eu não sou capaz de fazer tudo, eu não consigo fazer tudo. Eu consigo fazer esse gênero aqui de tarefas, de provas, eu sei que eu dei o meu melhor e o resultado não foi o que eu esperava porque há fatores que estão além do meu controle, além do meu poder. Então, esse momento de saber diferenciar, entregar, aguardar, com esperança, com fé. Diz assim, ó, é um papo reto, inclusive. É um papo reto. Fala assim, olha, espiritualidade, tu tá vendo, tu vês todo o trabalho que eu fiz. Todo o esforço que eu fiz. Aguardo aqui uma inspiração, aguardo aqui uma próxima instrução de como seguir adiante, né? Ou se eu aguardo, inclusive, uma instrução para dizer assim, você vai ter que aceitar esse resultado. Isso é fé. Isso é fé da mesma maneira, né? Então, que a gente saiba compreender essa diferença, né, Wilson? Porque quando a gente faz isso, a gente não entra nesse outro limite que você estava falando, né? De ser presunçoso, presunçoso. orgulhoso, metido, dizer assim, não, eu vou conseguir sempre, ninguém pode comigo, tal. Aí você tá. Tem um limite, esse otimismo até tem limite, né? Porque Não, e o limite é a força do seja feita a vossa vontade. Lembra do seja pois feito? é. A gente não pode esquecer do antes de ser feita a minha vontade, seja feita a tua Ó. vontade. Então, eu acho que é aí que pega essa questão da fé. Quando a gente ora e fala assim, Pai, seja feita a tua vontade, isso é fé. Quando a gente, de fato, aceita que a vontade dele seja realizada, É né? verdade. Então, muitas vezes a gente fala assim, não, seja feita a vossa vontade, mas a gente fica se remoendo, dizendo, mas não me conformo, não me conformo, não me conformo, não, não sei o quê. Isso Isso não é ter fé. Isso é ser presunçoso. Né? É. Isso é achar que a fé humana é maior que a fé divina. Né? Pois é. Então, e a gente vai falar da fé divina daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho estou preparando aqui um gatilho para você falar da fé divina. Mas eu acho que era isso. Eu não sei se você quer explorar mais, mas eu acho que era Né? Enquanto você falava, eu me lembrei de um texto do Léon Denis. E eu vou pedir licença para ler um pedacinho. Eu quero que todos, né, possam compartilhar dessa intuição, né, desse texto também. Eu acho que ele cai muito bem nesse momento. Mas antes aqui, rapidamente, Magali Passarini passando por aqui também, um abraço. Maria da Glória Fiore, Rosimaire Cecília também, Carlos Humberto Rodrigues nos acompanhando, a Giovanete Guidolin, né? A Isabel Bulo também passando por aqui, Antônio Ferreira Filho, ele diz aqui, olha, fé igual a confiar, confiança em Deus, e confiança em Jesus, confiança tem a ver com relacionamento, né? A gente sabe disso. A Isabel, de novo aqui, dizendo que a caridade é um exercício espiritual. Ó, quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma, exatamente. Né? A caridade, como aprendemos, é o amor em ação. É o amor em movimento. O amor que se movimenta é o nome que damos de caridade, ao que Paulo se referia, né? Quando ele falou sobre o amor, ele falava sobre a caridade. A Regina Ruda, esperança do verbo esperançar. Lembrando o nosso querido Cortella, que fala sempre muito sobre isso, né? Esperançar e não esperar, exatamente, agir. Rosana Fioravante, boa noite, amigos, boa noite, Rosana, obrigado pela presença. Antônio Ferreira aqui também falando, boa lembrança do nosso irmão Bezerra de Menezes, esse irmãozão querido, né? Verdade, Antônio, lembramos dele. Francisco, novamente, a fé sem obras é morta. A Vilma também passou por aqui. A Isabel Bulo aqui falou, acho que daquele momento em que eu falei sobre a evolução da comunicação entre o mundo material e o espiritual, ela diz aqui, penso que se ao chegarmos a esse ponto, então não haveria necessidade de reencarnar. De fato, a notícia que a gente tem, Isabel, né, quando lemos sobre a vida em planetas mais desenvolvidos, é que esse processo de reencarnação vai se tornando cada vez mais distante. Isso é, você vai vivendo mais tempo. Você não, aqui a nossa média de vida é 70, 70 e poucos anos, né, oficialmente. Né? Em mundos mais evoluídos é muito mais, é 300, 400, 500 anos, ou às vezes muito mais do que isso. Você não tem necessidade de voltar no plano espiritual, porque você já vive uma vida espiritualizada. Então veja que nos desmaterializar, né, é o caminho certo. Patrícia também, passando por aqui, falando sobre caridade e fraternidade. A Patrícia Elias, fazer o bem sem olhar a quem. É isso mesmo, Patrícia. Obrigado pela presença de todos, né, a gente fica muito feliz com essa participação. Francisco Mourão, da maneira como nós falamos sobre fé humana, né, sobre essa autoconfiança, que tem que tomar cuidado para não se converter em presunção, né, falamos sobre essa necessidade da humildade para cultivar a fé verdadeira, também tem a fé divina. E a fé divina, muitas vezes, é confundida com a fé religiosa, que é aquela fé que aceita todos os dogmas, as imposições, aquele corpo de fé, como dizem, né? E a pessoa não pensa sobre aquilo, não raciocina se aquilo faz sentido, se não faz sentido. Então, eu queria que você falasse também e traçasse o limite entre a fé divina e o fanatismo religioso e os riscos que esse fanatismo pode causar na vida do indivíduo mesmo e daqueles que compartilham com ele nessa existência. Eu entendo que a fé divina, Wilson, é justamente toda essa relação que nós temos com o mundo espiritual, né? A certeza da nossa origem, né? A certeza de que, além dos recursos que nós já temos em nós, que inclusive alguns são empréstimos, outros foram talentos que foram concedidos a nós por meio de tanta generosidade do plano espiritual que nos concede experiências para a gente adquirir os talentos, né? Então, assim, além de todos esses recursos que nós já carregamos e que, logicamente, compõem o que a gente já falou de fé humana, tem essa fé divina que tem a ver com essa nossa ligação com o plano espiritual, né? A certeza de que o Pai está conosco, né? Sempre esteve, né? Que estará guiando nossos passos, que nos ama indistintamente, independentemente das nossas escolhas. Quando nós acertamos, ele está bem conosco. Quando nós erramos, ele está bem conosco. Ele nos ama indistintamente. E mobiliza todos esses... E nós podemos mobilizar também todos esses recursos logicamente, para podermos superar as dificuldades e crescermos ainda mais. Então, a fé divina é combinada com essa fé humana, né, para compor essa fé mais consolidada, né? Agora, quando realmente nós entendemos como essa fé divina, aquela fé dogmática, né, uma fé cega, uma fé que simplesmente acredita sem raciocinar, sem pensar, né, que muitas vezes envolve uma série de individualismos, né, de preconceitos, de separações, não há dúvida que não é a fé divina que está em, que está, vamos dizer, em jogo, né? É realmente um outro tipo de comportamento ligado, logicamente, a questões das imperfeições humanas que tentam interpretar essa fé divina de acordo com os seus interesses, né? É aí que gera o desequilíbrio, né? Quando essa fé cega, essa fé, como você falou agora, no sentido, como é que você falou a palavra? Aqui eu tenho um exemplo dos fariseus. Do fanatismo, você usou a palavra do fanatismo. Quando é o fanatismo. Fale. Não, desculpa, o exemplo dos fariseus é um bom exemplo, né? Jesus, por exemplo, teve vários momentos de discussão com eles que se apegavam em certos pontos da fé que eles tinham, da lei que eles tinham que seguir, mas que não faziam mais sentido, como, por exemplo, não trabalhar no sábado. Jesus não podia curar no sábado, ele foi acusado de curar no sábado, de estar transgredindo a lei. Aí Jesus vai falar, poxa, se você tem uma ovelha e você perde, você não vai recuperar ela no sábado? É mais ou menos o que ele quis dizer. A questão de lavar as mãos, né, para comer. Eles se apegavam tanto às formas da religião, e havia um fanatismo tão grande que não tinham mais, perderam a capacidade de avaliar aquilo. Né? Eu vou até um pouquinho mais além, é um fanatismo aliado à hipocrisia, no sentido de vou realizar isso, vou lavar a mão, ou vou fazer uma oferenda, e eu estou bem, eu estou quites com o mais alto, estou quites, eu posso falar mal do outro, eu posso, né? Então, assim, aquilo que realmente tem a ver com a ligação com o divino, que é o amor, que é o desenvolvimento do amor, que é o desenvolvimento das ligações eternas, isso daí era esquecido ou era temporariamente cegado. Vamos fechar os olhos para isso, porque esse ritual aqui faz a gente temporariamente esquecer daquilo que realmente a gente tem que fazer, né? Que é algo mais difícil, que é a porta estreita, que Jesus nos convida a realmente passar por ela, né? Então, assim, não, vamos fazer uma oferenda e está tudo certo. É quase que vender, né, a minha fé. Vou vender a minha fé ou comprar a minha fé. Né? Pois é. Então, nesse sentido, o fanatismo, eu diria, aliado a uma hipocrisia. Porque você está se auto-enganando. Na verdade, e às vezes você se beneficia. É a hipocrisia ainda porque você quase sempre se beneficia dessa condição. É o caso que a gente vê, você se apropria dos objetos de fé e se beneficia pessoalmente com isso. Né? É aí a hipocrisia da coisa. A Fátima aqui, Francisco, fez um comentário interessante. Fé cega, faca amolada. Verdade. Fé cega, faca amolada. Francisco Mourão, olha, eu não tinha planejado, tá, meu amigo? Você que está nos acompanhando também, não estava planejado esse texto, mas enquanto você falou, eu falei, veio esse texto, eu procurei, encontrei aqui, e eu quero, são 19h58, eu quero poder ler esse texto, não é longo, tá? Mas eu gostaria que vocês realmente ouvissem do fundo do coração o que Leon Denis vai dizer para a gente sobre essa autoconfiança que o Francisco tão bem falou para a gente, sobre essa capacidade de realização, sobre essas potencialidades que nós temos. Você que está aí na tua casa, que está vivendo um momento de dificuldade, em qualquer setor da vida, no trabalho, no relacionamento, né, com seu companheiro ou companheira, com seu filho, você está passando por dificuldade de saúde aí, uma doença grave, né? Ouça essas palavras de Leon Denis, eu tenho certeza que elas vão reverberar em seu coração. É ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças, na razão dos seus esforços. Sabe que tudo o que de bem e de bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série das suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra: a fé transporta montanhas. Minha vontade chama-me para frente, sempre para frente, cada vez mais conhecimento, mais vida, vida divina. E com ela conquistarei a plenitude da existência, construirei para mim uma personalidade melhor, mais radiosa e amante. Saí para sempre do estado inferior do ser ignorante, inconsciente de seu valor e poder. Afirmo-me na independência e dignidade de minha consciência e estendo a mão a todos os meus irmãos, dizendo-lhes: despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam: levantai-vos e marchai. Apressai-vos para a conquista de vossos destinos. Não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer, para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Crede em novos destinos imortais. Crede em Deus, Sol dos sóis, foco imenso do qual brilha em vós uma centelha que se pode converter em chama ardente e generosa. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira com energia e constância. Quando tiverdes conquistado esse domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito de vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Leon Denis. Francisco Mourão. É com uma gratidão tremenda, novamente, que eu queria expressar, né, essa gratidão para você por tua presença aqui, assim como a todos os irmãos e irmãs que estão em suas casas. Muito obrigado. 20 horas e 3 minutos, eu vou ficando por aqui, desejando a todos muita luz, muita paz, muita força, muita fé, né, na solução das nossas dificuldades, para que superemos essas montanhas, essa montanha que a gente tem que transportar todos os dias. Passo para você, Francisco, para suas derradeiras considerações neste programa. Wilson, o prazer é meu, a honra é minha sempre, né, de podermos estar aqui juntos e refletirmos sobre essa riqueza, né, que nós encontramos na doutrina espírita, né, do cristianismo, né, olhado pela doutrina, né, e ainda mais hoje, né, olhando para esse tema tão bonito, tão importante, que é a fé, a esperança e a caridade. Né, eu agradeço, né, e rogo a bênção de Nosso Senhor Jesus, olhando aqui para nós sempre, para que possamos seguir adiante, né, nas nossas jornadas individuais, construindo, logicamente, as nossas qualidades, acumulando nossos talentos, e sem dúvida, no sentido não apenas privilegiados, mas muito responsáveis à medida em que vamos conhecendo realmente a verdade. Né? Que Nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos ilumina, nos proteja. Muito obrigado, boa noite, até uma próxima oportunidade. Uma boa noite, até o nosso próximo encontro.